Bailão, preparei o Roche, peça de limão, tudo que eu queria, mas massa desvalidão, só catucadão, catucadão, catucadão, só catucadão, catucadão, catucadão. Preparei o Roche, essência de limão. Tudo que eu queria, mas massa de esvazão. Só catucadão, catucadão, catucadão. Só catucadão, catucadão, catucadão.